Meu Deus, não deixe que mais uma criança cresça. Oitão na cintura, rata baby na cabeça. Esqueça e veja o futuro que lhe aguarda. Senhor da razão, diploma na mão, o dono da parada. O tempo lhe mostrará o verdadeiro sentido da vida. Pai bandido, mãe vadia, maconha, muita cocaína. Você sentirá na pele o que é ser bandido, tendo que escapar dos homens, desviar de tiros. A vida bandida de seu pai herdará. No crime algum dia também estará, consumindo a parada ou passando um produto. Lá estava seu pai, em um beco escuro, dando um tapa na parada que erva danada. Sustentava a lombra dando um rolê na quebrada, enquanto a velha vadia recebia freguesia. São 10 horas, véi, vai começar a festinha. Um teco na ideia, um corpo caído. Mais uma vez a vagabunda esquecia seu filho, trancado no quarto ou no banheiro. Que pesadelo, a sala virou um puteiro. São várias noites sem poder dormir, mas o sangue de bandido já lhe faz sentir. O ódio que lhe desperta pro mal, sua casa com certeza um verdadeiro arsenal. Um 38, seu primeiro brinquedo, o bandido velho orgulhoso batia no peito. São 6 horas, começa a escurecer, são 30 gramas de pó pra vender. Enquanto a velha vadia abre as pernas, libera. O moleque dorme sonhando com a favela e altos ferros. Aqui quem fala é o Zala versus ao verbo. Velho agreste, minha quebrada favela. Dorme neném e sonhe com ela. O pesadelo então começa, a vocês explico. O silêncio da noite quebrado ao som de tiros. Na quebrada um pipoco, mais um homicídio. Mais uma vida se vai na mão do bandido. Na malandragem sempre existem segredos. Nem que pra isso, véi, você seja o primeiro. A bandidagem não perdoa, odeia a traição. Quantos velórios já fui de chegados irmãos. A vadia sai de casa, seu filho trancado. O moleque a cada dia fica mais revoltado, indignado, observando tudo aquilo. No futuro imagino um assassino frio. Muita coisa, véi, ainda vai rolar. O velho aumenta, se cresce e faz sua fama. Com muita cocaína, maconha e mela. E a velha vagabunda abrindo as pernas. No começo é bacana, tudo aqui é festa. Cheque sem fundo, 7-1 é o que interessa. Muita droga, muito crime, muita vadiagem. Carro importado, véi, BMW na garagem. Depois vem um derrame, somou seu prejuízo. Mais um barão falido, ré. Perdendo a moral, desrespeitado e tal. Devendo a própria cabeça é mal. A mãe vadia agora, véi, desaparecida. Que triste fim eu vejo pra esta vida bandida. Pra alguns tristeza, pra outros alegria. Durma bandido, durma vadia. Agora o moleque está só como sempre foi. Sentido de vida agora e depois. Em cirurgia moral, véi, papá. É, dorme neném que o bicho vai pegar. Diariamente trancado, sem poder sair. Agora os tempos são outros e o moleque tá louco, ele só quer curtir. Na roda dos camarada, cerveja gelada. Uma mesa, quatro bancos, dominó na parada. Caiu quina de terno, acende mais um cigarro e bota mais um teco. Curtindo um som bandido, alto baile rap. Versus ao verbo, cirurgia moral é o que prefere. Naquela mesma esquina onde seu pai cortava merla. Hoje é vendida a cocaína do mais novo dono da quebra. Conseguiu reerguir a bocada. Dedo duro do vizinho delata a parada. Viatura, luzes apagadas. Marcos, mocinha, Divinata e Petrona invade a casa com muito derramamento de sangue. Tiroteio entre gangues, pois o silêncio toma conta da quebrada. O moleque foi atingido e não escapa. E como o velho pai bandido, o neném também morreu de tiros. Agora dorme de verdade sem sonhar com a quebra, pois é um sono eterno que nunca mais desperta. A quebrada do Agreste continua fera, muita violência. Ruas escuras, cada pivete com oitão, bala na agulha. Um sentimento de revolta é foda pra quem perdeu um irmão de rocha. Agora sim, só nos resta esperar. Será que alguém ainda quer sonhar? Se quiser, é só dormir neném, que o bicho vai pegar.